Você está com um caminhão veneno. Sempre no oferecimento de loja Fortaleza Surfwear. Grupo Aguiar de Marituba. Divina Pizza. Óticas Coelho. Ciope. Sandálias Kenner. E Leozinho Lanches. Estamos autorizados agora. Então, pode envenenar essa galera, meu DJ. O aniversário do Fábio marca boa, Maracanã! Bora começar! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Obrigado, dono vovão de Maracanã! A veneno chegou! O calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, aumentou, aumentou, aumentou, aumentou. É a pressão total! E aqui, viu, galera? Nós queremos agradecer com muito carinho ao nosso grande parceiro Fábio Marca Boa, toda essa equipe Marca Boa que simplesmente está aqui nos recepcionando desde cedo com muito carinho. Não só para nós que fazemos parte da Veneno, mas para todo esse povão de Maracanã que vem fazer parte desse aniversário e contribuir com esses alimentos que serão arrecadados e doados para as famílias carentes do município de Maracanã. Fábio Marca Boa, que iniciativa, viu, meu irmão? Parabéns, que Deus te abençoe com muita saúde, prosperidade, muita paz no coração. E saiba que nós estamos aqui à sua disposição pro que der e vier, garoto! Menino na parada, o calor aumentou. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, quer foder, vem cá, quer foder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, quer foder, vem cá, quer foder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, quer foder, vem cá, quer foder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, quer foder, vem cá, quer foder, vem cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. O Washington, o maior sucateiro do Jaderlândia, o mecânico Walter do 40 na companhia do Jajá e do Danilo da Veneno. Olha o Dedê Barca Boa aqui com a gente, Dedê. Primeiramente, eu quero que tu vá pra tomar no cu. Parar de tomar conta da minha vida. Senta, senta na tromba, fica na, fica na tromba, senta, senta na tromba, fica na tromba. Senta, senta na tromba, fica na tromba, senta, senta na tromba, fica na tromba. Segundamente, já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din. Vai, bora! Joga essa bunda pra mim, vai, taca essa bunda pra mim. Joga essa bunda pra mim, vai, faz cozinha pra mim. Joga essa bunda pra mim, vai, taca essa bunda pra mim. Joga essa bunda pra mim, vai, joga essa bunda pra mim. Terceiramente, bora se ligar, Maracanã, Maracanã. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar.

Castanhal para o bar. Faz o barulho. Pom, pom, pom, pom. Dali, dali, dali, dali. E Fernando Rafaela, Laiane, lá de São Roberto. O rock tá mil grau. Fala DJ Luiz. novinha da favela, o ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui. Marcelo do Rock, Guaraguiá de Marituba, ele e o Marcial Aguiar, e é o grupo Aguiar patrocinando a Veneno. Bota, bota o piro nela, bota nela. Um, dois, três, piro nela. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Josia Martins, DTG Pop. Bora, meu DJ Joe. E a galera do provedor de internet Mega, o provedor que comanda Maracanã. Um abraço, menino. Olha o Rogério Neves também tá representando ali. Adailson Martins. Nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem, cicatriz e muita grana na carteira. Tatuagem, cicatriz e muita grana na carteira. Tatuagem, cicatriz e muita grana na carteira. Tatuagem, cicatriz e ela diz uma carteira. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Olha quem tá aqui do lado com o Darlan. Adailson Martins jogando. Ele tem moral. Alô, Mel. E ele é também menino na parada. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde dele. Se liga. E aê, boca de... Bora, Adailson. Liguei pra perguntar. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boca do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boca do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boca do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boca do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Adorou, porque você não me atendeu. Já tava mó preocupadão. Equipe Sem Limites, assim, já presente na Veneno. Adorou, já fiz o corte. Veneno! Da passagem, com todas as horas pra gente matar a saudade. Parceiro Diogo Maremoto! Obrigado, viu, meu irmão? Você é simplesmente é nota mil, galera! Toninho Hi-Fi, já fechado com a Veneno, viu? E a galera de São Domingos do Capinhalinho! Fala, Toninho! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará! Alô, porque você não me atendeu? Porque Pará! As preguiça tem doida quando vê os cara doido. As preguiça tem doida quando vê os cara doido. As preguiça tem doida quando vê os cara doido. As preguiça tem doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Alô, Bel! senhor Silva Martins. No aniversário do Fábio Marcamon. No baile da Penha, o que vai rolar? Supo faria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a coalição. Olha o meu parceiro Gato do Comércio. Ele e a primeiríssima do lado, Buzina também tá ali. Matheus Alves lá da Fã 116. Tá doido? Muita pressão, é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita pressão. E é muita pressão em Maracanã! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Marcelo do Rock! Espiriquita endoida, endoida, endoida, endoida. Espiriquita endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, endoida! Curtindo todas e mais algumas aqui em Maracanã. Tá apaixonada por si mesma. Casou na garrafa de siroque. Bota o coração na geladeira. E a pizzeria do camarote, a novinha. Tá apaixonada por si mesma. Bora daí, o som! Essa malandra, assanhadinha. Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando a... Júnior Santorini. Assanhadinha. Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vem pra favela, vai, vai. Fica doidinha, vai, vai. Então vem sentando. Equipe dos Inocentes, lá do Santa Cruz, e é veneno de coração. Valeu! Essas malandras, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, brau, vem pra favela. Bora, galera da TLS, junto. Essas malandras. A galera do Bocal, isso, só tá aqui com a gente. Valeu! Fica doidinha. É aniversário do Fábio Marcabó, equipe Marcabó. Quando o DJ é bom, o que que deu? Quando ele entra, o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra, o som é dobrado. É preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, é preço pra todo lado. Meu parceiro DJ, Kiki, pra todo lado, o patrão, pra todo lado, e o DJ Luiz, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado. Alô, Mel! E olha as garra, ninguém segura, olha o ataque da fera, sai da frente senão derruba, olha a fera, vai, mãos pro alto. Você tá correndo risco, o território tá dominado, vai. Manda a Sayag, manda Joãozinho, DJ Gargaminha, deixa no escurinho. Essa menina é simplesmente e DJ Bly, sai correndo, sai. Sensacional! O César do Aurá, Miguel, cão pra trás, o Buzina e o Gato do Comércio ali com o lado. Um abraço pra você, gatinho. Preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, é preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado. É muita pressão, pressão, a família dos 500 da pressão, da pressão, da pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. joga. Bora o Fábio Barca, boa! Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Então toma! Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila. Hoje a festa é o bom. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila. Hoje a festa deu bom. Então se... Olha, moça! As bonitas lá do Império marcando presença com a gente, Anailson! Já deu, nossa relação já deu. Quem dormiu perdeu. Boa, fazendo juiz ao novo. Terremoto, eu fui te encontrar. Alô, Totti Maninho. Agora vou tocar. Bora, Daílson. Caminhão veneno. Paulinho Nogueira. Leandro, Alexandre, Jaraína, Nogueira. Veneno. Vitória Gosta e o Marquinhos Silva. Envenenar. Caminhão veneno. Eu fui te encontrar. Samba e Marituba, viu, gente? Eu fiz de tudo. Domingo, exato. Lá no Clube Barcelona, de... em Benevide. Garante daqui a pouco, meu. Eu fui te encontrar, caminhão veneno. Eu. O Fábio disse que deu valor na música da Veneno Fábio. Eu fui te. E a seguinte barca boa tá aqui do lado. O deixe cheiro simplesmente descendo e arriando. Uns e outros, Maurício. Caminhão veneno. Para bora tocar com ele, DJ Chelo. Se liga! Toca as tops. É o Bats, não adianta. É o Bats, não adianta. É o Bats, não adianta. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar louco. E é o aniversário do Fábio! Voltar pra minha casa não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar. Vai virar quê? O Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. Tá uma loucura! O aniversário do Fábio Barca Boa. Hoje eu vou voltar pra casa. Bora! Vou no bora! Furão. É veneno da parada, meu irmão! Ei, ei, ei, ei, Escuta essa aqui. Essa aqui. Ei, eu não pico, hein? Tô gostoso, hein? Tô maneiro, hein? Ritmo é assim. Já esmente no pico, hein? Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu. Obrigado, meu grande parceiro Maílson. Eu vou falar pra tu, mulher, então você. Meu grande parceiro Maílson. O Netinho Dias também, Dari Juntinho. Com meu parceiro DJ Dote Maninho. Renilson, Janilson. Envolvente demais. Pois. E as nossas bonitas lá do Império, minha irmã. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou... Vambora, Caia! Alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, menino na parada. Deslizando. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu. É a sensação do Paraná. Eu vou falar pra tu, mulher, então. Quem sabe? Me chama, me chama. Make off. O nome dele como é que é? Quer chamar a música? Me chama bem! Bora se ligar! Joga ser shake! É o melhor! Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Bora, gente, nós queremos agradecer em nome dos nossos apoiadores, né, meu parceiro Fábio, ao nosso vereador Guto Santos, ao Rafael Raiol, Israel Xerife e Natália Monteiro, minha vereadora, alô, Gilvan Martins, garoto, Marcos BMG, Boteco do Gordinho, o Gato do Comércio, o Juninho do Comércio também. Juninho do Aligua, gente, o Maílson Dias também. Hoje, hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Eric do Carina, Pitch e Fred. Senta pro chefinho do jeitinho. Cacau, Modeste, Clebinho Silva, Edna Modesto e a Nayara Lopes também tá ali, ó. Toma, toma, toma. Dedezinho, pop, vagabundo, agora! Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou tudo nela. Já? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Me pegou. Veneno! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. Ai. Gabriel. Só pra quem gosta das melhores, né? Ai. O Marcelo do Rock disse que ia ser a melhor! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. O Gabriel do Borel que pegou na minha boneca. O Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Vai e vem, vai e vem. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é verdadeiro. Bora, bora, xeriga! Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer viu, Cris. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Deixa eu mandar um abraço com muito carinho. Meu querido parceiro, MC Dani Boy, viu, Fábio? O DJ oficial da equipe Barca Boa. Alô, Dani Boy. Ai, droga. Terremoto. Vem, ó, minha, não se apega. Toma, toma, na pepeca. Vem, ó, minha, não se apega. Toma, toma, na pepeca. Vem, ó, minha, não se apega. Toma, toma, na pepeca. Mãozinha pra cima, que não tem hora pra chegar em casa ainda. Let's go, let's go, baby. Bora, Matheus Alves, tá ali com a gente representando. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Alô, buzina! Que veio lá de São Domingos do Capim, né, buzina? Um abraço do DJ Darlan, viu, meu irmão? Estamos juntos! Eu vou te machucando, ela no chapadão. Eu vou te machucando. Barraco balançando e as piranhas sentando. Barraco balançando. Pode sem camisa. Barraco balançando e as piranhas sentando. Pode. Olha o Guilherme, bicho. Pode, e a nossa parceira Catarina. O Marcelo Panda também tá ali com a gente. Um abraço pra você, Marcelinho. Toma essa! Caras mama do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Papapá na tirada. Vai, pereca, vem, vem, pereca. Andrei, DJ Daniel, DJ Figo, lá do Figo, bom. Pereca, vem, vem, pereca, vai, pereca. Janaína Nogueira, tá na... Vitória Costa, olha o meu parceiro azul. Essa é um arsenal de bala, ora toma, pai. Ó, oh, toma, toma, rajada, ora toma. Nádia e o Sábio, toma, toma, rajada. Do Lobo Spa. Toma. Que vieram curtir o Caminhão Veneno. Valeu! Toma, toma, toma, toma, rajada. Marcelo do Rock, Josimar Martins, valeu! Vai começar, vai! Bota aí o som! Bota aí o som, Martins! Vai começar, vai! Bota a mão no joelho, bota a mão no joelho. Bota a mão no joelho. Paulinha, Leandro Nogueira, Daniel dos Achas. Descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo. Ah, tem batidinha, tem então, vai. Só quem tem um amigo corno dá o grito aí, vai. Mais uma vez eu quero ouvir. Quem tem um amigo viado, dá o grito.

mais uma, Bia! E Marcelo do Rock dá valor! Uruga! Canita! Renata! Valdinho! O Nazaré de Vicente Bicho! Derramando todas! Júnior do Comércio! O foguetinho da valor. Dia 31 de maio vai romper mais uma fronteira lá pra Palmas. Sandrinho Alves. Da equipe Cão pra Trás, do Aurá e o Buzina. O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem, que eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar. Ai, o problema é seu. Olha, meu amor, eu sei que quando liguei te falei que você... Como de Carinho, o Lirzé, Adriano, a Fernanda, a Laiane, o Rafa, lá de São Roberto, mas... junto com o Toninho de São Domingos Capim, o Alessandro Prime, os Polos, já cheguei ao chocolate, é isso? Um abraço! A sede do meu coração. O Xoloca ou o chocolate? O Xoloca. Pode crer. Que eu te avisei que eu sou assim desligada. Alguém que possa te amar. E o problema é ser veneno. Bora, quem é bom de trançar o pé agora, vamos. Margarita, Margarita, Margarita, Margarita, Margarita. Michelita, Michelita, Michelita, Michelita, Margarita. Valeu, Daniel! Um abraço do DJ Darlan pra você, tá vendo? Menino na parada. I want to chuck Margarita. I want to hook Margarita. Bora, Bia! Vai do Gaquia, do Gaquia! O Bia tá falando, meu irmão! Rock e o Josimar Martins aqui do lado. Meu parceiro gato do comércio já disse, Darlan, esse CD vai bombar. Suene acompanhando tudo, o da Veneno, lá de Santa Catarina, mas tá na mídia, que me ensina em mim. Bora relaxar agora! O que, que tu quer saber? Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Leonardo Dudu do Rock, Neto Gia gosta dos moleques da Verê. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. Júnior do Comércio no apoio, no patrocínio da Gama. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah, que você nunca soube fazer, yeah. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Quem gosta? Ah! com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Luzinho, Eliel, Sub de Vito e a Giovana. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Como é que é? Sucesso, Veneno! Chorar, chorar não vou. Bora BA, bora BA. O parceiro grande Juninho com a gente também. O lá de Marandazinho aqui. Muito obrigado, rapaziada do Renan. Sou curtindo com a gente aí. Longas datas, tamo junto. Curtindo a Veneno hoje. Entrar pra não sair. Sucesso total, bora junto. Meu parceiro Bruninho, bora Bruninho. Pedido de paixão. Já tá na. Perto do coração. Meu parceiro Juninho Soares com a gente, bora Juninho. Meu parceiro Rafael Silva também. Diretamente de Belém do Pará, curtindo o caminhão. É o Veneno, meu irmão. Mas eu passei. Fala, meu DJ. Preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Oh, prova de amor. Oh, prova de amor. De Kaique lá de Salinas, já tá aqui ao lado do DJ da Lança na Manhã. Bora Marcelo, tamo na área, meu garoto. Segura, Marcelinho. Sou novo pra viver com você. Cabeça Júnior, para... do comércio. Juninho Rabelo, também tá representando. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Como é que é? Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática e português, geografia e inglês. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Tem que tocar! Banda 007. Saudade bateu. Não ter você, antes foi vacilo. Quando eu te perdi foi vacilo. O seu cheiro do meu edredom não sai. Me diga a solução pra isso vai. Os meus milhões de defeitos deletei. Ai, meu sentimento é verdadeiro e não te trai. Saiba desde cedo, despertei da cama só pra provar o meu amor. Comprei presente pra você, mas não consegui entregar a ti. O porteiro sobre amor não entende. Lanterna da pobre malcriada. Ele ainda não se apaixonou e me barrou no seu prédio. Banda 007. Quando te perdi, sem limites eu sofri. O Fábio! Sei que Marcelo do Rock e o Josimar Machado. Parti o meu coração. Ainda mais quando te vi com outra parada. E a primeira dama, Nádia, o Lobo. Seu que o mundo caiu sobre mim, eu não posso te negar. Meu parceiro Diogo Maremó, você tem meu respeito, viu, DJ? Eu comecei a chorar. Você me arrebentou hoje, baby. Eu sei que sou passado, mas o que fazer? Quero o lugar dela ser sua. Bora, Fabio! Mulher, não peça que eu desista.